novinha, brota na quebrada, balando a raba, essa mina é sensação. Vem com as amiguinha, que cai não para. Mina safada, deixa eu louco de tesão. Vila tá soltinha, brota na quebrada, balando a raba, a mina é sensação. Vem com as amiguinha, que cai não para. Soltinha, brotou na quebrada, balando a raba, mas que mina sensação. Com as amiguinha, fica aí não para. Mina safada, deixa o louco de tesão. E ela tá soltinha, brotou na quebrada, balando a raba, essa mina é sensação. Com as amiguinha, fica aí não para. Mina safada, deixa o louco de tesão.